Eu não acredito que você fala inglês. Doesn't matter what the fuck you believe or not, motherfucker. Go fuck yourself. No matter you doing for the rest of your life, you always is gonna be a fucking trash. Caralho, mano, me senti um negão do Brooklyn agora. That's my nigga. Eu sou brasileiro, então eu posso falar nigga. Eu sou brasileiro, então eu posso falar nigga. Foda-se, eu sou brasileiro, então eu posso falar nigga. Eu sou brasileiro, então eu posso falar nigga. Eu nasci branquinho no Brasil, então eu falo nigga. Eu sou nasci branquinho no Brasil, então eu falo nigga. Eu sou assim branquinho no Brasil, então eu falo nigga. Eu sou nem branquinho no Brasil, então eu falo nigga. Tá podendo falar N-word? Ou tá metendo? Tá podendo falar N-word do GTA Sunday? Glove Street, minha namorada fala N-word de novo. Lá, shit. Uou! Se eu tô no Brasil e falo N-word, eu juro, não tem peso. Se eu for puxar o peso disso no supino, provavelmente eu vou ter que fazer 1000 repetições. Esse definitivamente foi um meme academia. Gin, logo, eu tô tipo Dead Peace. Meus manos da Nicarágua estão esquizofrênicos. Tá podendo falar N-word ou tá dormindo? Eu sou latino, tá podendo? Ai, que é feio falar N-word sendo branco. Tá, né? Eu posso falar N-word, eu moro na Rose Brito Palmares. Eu posso falar N-word, só que me deixou lá, me deixa mais claro nas fotos. Eu posso falar N-word, mas eu sou pardo brasileiro. Então eu só posso falar nego porque é metade. Já que eu sou pardo, então eu vou falar Uiga. Já que eu sou pardo, então eu vou falar Uiga, Uiga. Já que eu sou pardo, então eu vou falar Uiga, Uiga. Já que eu sou pardo, então eu vou falar Uiga. Eu posso falar Uiga. Uiga. Uiga. Wiggle, wiggle, wiggle. Eu sou pardo.